Vidal de Negreiros e a seus companheiros que na luta contra os holandeses em defesa ao Leão do Norte arriscaram suas vidas e enfrentaram a morte na trégua dos Guararapes. Teatro triste.